Bom, pessoal, então vamos voltando agora para o bloco da Sprint Cup, né? Corrida que aconteceu no domingo à tarde. Na minha opinião, uma corrida bem mais tranquila aí. Digamos que é a primeira das várias. Vamos torcer que a primeira das poucas corridas monótonas do ano aí. Então, na minha opinião, foi uma corrida bem tranquila aí da Sprint Cup, a Cobalt 400. Então, assim, já para começando, então vamos falar do vencedor, Kevin Harvick. Kevin Harvick que acabou vencendo a corrida aí. Parabéns ao Kevin Harvick, que agora ele soma 29 vitórias, né? Por ironia do destino, ele soma o mesmo tanto de vitórias do antigo carro que ele andava. Então, só uma curiosidade aí. É a sua primeira vitória em Las Vegas. E claro, já garante a sua vaga para o Chase 2015 aí. Ele já vai poder lutar pelo bicampeonato, o Kevin Harvick. Só uma informação interessante aqui: essa é a primeira vitória do crosschef dele, né, do Roger Childress. Ele que tá com o Kevin Harvick aí. Então, a primeira vitória aí do Rudney Childress em Las Vegas. Outra dado interessante aqui também, que é a vitória número 26 da Stuart Haas Racing. Então, parabéns aí a todo o time Chevrolet aí, toda a equipe envolvida aí, parabéns aí pro Kevin Harvick aí, né? 29 vitórias na sua carreira. Bom, Elião, começando aqui, vou dar os meus destaques aqui, tá? O meu primeiro destaque vai ser o Martin Truex Jr., que com certeza fez uma puta corrida, andando super bem, lembrando que ele tem equipamento apoiado pela RCR, que para mim vem fazendo um grande trabalho esse ano, é a RCR. Então, parabéns ao Master X Júnior, segundo colocado. Depois, meu outro destaque vai ser o Adrian Mendiger. Adrian Mendiger fez uma ótima corrida aí também. Sexto colocado, parabéns para o Adrian Mendiger, né? O AD. E também o meu destaque aí, fez muito pelo pouco que tem aí, o Brian Scott com o carro 33. 13º colocado, realmente um grande resultado aí pro Brian Scott aí com o carro 33. Tem alguns outros destaques aqui, Elião, mas a gente vai conversando durante o bloco aí. Elião, seus destaques, por favor. Então, não sei se você teve esse número, né, do Harvick, né, Léo? A última vez que um piloto conseguiu seis top 2 seguidos, né, acho que foi o Jeff Gordon em 96. A parceria dele com o Rodney, né, deu certo, os dois se entrosaram. A proposta de trabalho, chassis que eles têm, tá tudo dando certo. Eu acho que, tipo, o Harvick, ele tá no lugar certo, na hora certa. O seu chefe de mecânicos também é um cara que eu vejo pouca gente falando, né? Mas se vocês lembrarem aquele carro 55 da Michael Waltrip, né? Quando corria com o Mark Martin, né? Part-time, né? E venceu corrida, né? Andou ali no top 5 sempre, né? O chefe de mecânicos era o Rodney, né? A gente tem que ver isso também, né? Como você falou do Trucks, né? Três carros RCR, né? Lembrando, como você disse, né, que o Adrian Mendiger e o Trucks são carros que têm uma aliança técnica com a RCR, né? Carros com tecnologia saindo da garagem do Richard Childress, né? Muito importante depois da gente ver a equipe muito mal nos últimos anos, né? Bem abaixo do que se esperava. O Trucks, mais o fim de semana, muito bem. É um cara que talvez teve na Michael Waltrip, tinha um grande equipamento, mas nunca era um piloto tão incisivo assim por vitórias, tanto que ele tem poucas vitórias na carreira. Ele começou muito bem na Xfinity Series, bicampeão, né, Léo? E depois foi meio irregular assim, nunca teve grandes carros para vencer corridas assim. Foi para Michael Waltrip, tinha um bom trem de prova lá, mas nunca era o cara dominante das provas, né? Agora da Frontier Row renasce, né? Após um ano apagado, se bem que no final da temporada passada ele melhorou bastante, né? O Denny Hamlin fez uma corrida muito boa. A Toyota não vence desde Talladega em abril do ano passado, quase um ano os carros da Toyota sem ir ao Victory Lane, né? Lembrando que foi uma vitória ainda, né, com bandeira amarela na última volta. Outra vitória que a Toyota teve no ano passado foi com o Kyle Busch lá em Brock, também teve bandeira em Fontana, né, Léo? Teve bandeira amarela no final, ele tava com quatro pneus, tipo, não foram condições normais de prova, né? Mostra que a Toyota ainda tem um déficit de desempenho, né? Outro destaque que eu vou colocar aqui é o Kyle Larson, depois de duas provas ruins, Atlanta e se bem que Atlanta ele chegou andando no top 10 no início da prova, né? Em Daytona ele não foi bem, mas nesse fim de semana ele andou muito bem, foi bastante consistente e conseguiu pontos pro carro 42. Outro cara aqui que você citou, né? Mas que tem que ser lembrado, o Brian Scott, né? Ele que não se classificou para Daytona 500. Na última rodada ele havia se classificado, só que cedeu o carro para o Michael Arnett, né? O patrocinador pagou uma grana lá, ele cedeu o equipamento, uma boa prova. Outro carro da RCR muito bem, embora correndo com a estrutura da Circo Sport, né? Time do Joe Falk. E o cara que eu vou destacar aqui pela atitude que ele teve, né? Muitas vezes a gente critica ele, mas eu gostei do que ele fez com o Kyle Edwards, que foi o Casey Kane, né? Não levou mais essa para casa, né? Já que ele chega para lá no Edwards, né? Ele que em 2013, né, foi desmoralizado pela Joe Gibbs Race, todos os pilotos da equipe bateram no Casey Kane, ele não fez nada, só reclamou depois das provas, né? E o Regan Smith, né, Léo? Tem uma estatística que eu vi aqui. A média dele nas três primeiras provas desse ano está melhor que a média que o Kurt Busch tinha no ano passado. Lembrando que, com exceção ao carro do Kevin Harvick, os outros bólidos da equipe de Tony Stewart não têm um desempenho, digamos que regular, né, Léo? É bastante interessante, né? Deixa eu só conferir aqui o número do. Eu não tenho aqui. Até aqui. No ano passado, nas três primeiras provas, o Kurt teve 18,9 de média de chegada. Nessa temporada, o Regan Smith, mesmo sendo bastante tímido, né, nas provas, teve uma média de chegada de 16,3. Ou seja, um trabalho tranquilo, mas está sendo fe bem feito, né, Leonardo? Realmente, é um trabalho está sendo bem feito aí, está colhendo os bons frutos aí. Falando em colher bons frutos, eu vou aproveitar o gancho já falar da RCR, né? Como um todo, como melhorou o desempenho para esse ano. Ó, carros que não são RCR. 78 do Mike Truex Jr. foi o segundo. O Adrian Mendinger com o carro 47 foi o sexto. O Brian Scott também, o Brian Scott é RCR. E o Brian Vickers, né? Vamos destacar aqui o Brian Vickers. O Brian Vickers, perdão, Brian Vickers não. O Casey Mears acabou tendo um problema de vibração no carro, um problema muito forte mesmo, e ele acabou levando.